quero mais e buscarei mais. Senhor, me traz a paz ao meu ser. Quero a tua paz e nos teus braços eu quero viver. Teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor, teu amor. Eu quero mais da tua presença, te adorar, te buscar, te clamar, me aproximar de ti e me entregar, vou louvar, vou buscar tua graça, me abraça, me amordaça, então faça que eu queime como uma sarça. Que eu quero mesmo é te adorar, te como Pai, te como Pai. Faça um novo molde, limpe, lave, unja, derrame, me incha, quero mais o seu azeite. Um viver pra ti, correr para ti, quero te servir, meu Senhor, trabalhar pra ti, clamar só a ti, te dedicar meu louvor. Caminho reto e me faço melhor, melhor. Eis que levanto meus irmãos do pó e permaneço como um valente na fé de Jó. Me aparece mulher, mas sei que é Lucifer, e o que ele menos quer, sei que é me ver de pé, é um mané. Peço ao Pai que guarde minha vida, amém. Que eu não seja refém, que eu viva bem, que eu fique firme também. Glória, aleluia, amém. Vários manos que tropeçam no vai e vem, se atropelam na maldade e esquecendo bem. Ficam loucos na loucura e caem no mundo, abandonam as boas obras, esquecem de tudo. Meu Pai, com teu amor nos cobre. Eu quero sim mais amor em mim, então vinde e me faça forte. Quero mais experiências, vem me transforme. Derrama o teu azeite, enche-me e transborde. Eu quero mais.